Excelentíssimo senhor deputado Jair Messias Bolsonaro. Vejo cenário sombrio que o senhor terás pela frente. Não sou vidente, mas vejo um futuro hostil pro país. Por isso admiro sua candidatura a presidente. Tenha faca entre os dentes, és combatente raiz. Não sei qual é seu plano, às vezes tramo rumos pra tirar o país que está boiando em meias fezes. E caio no loop infinito do congresso, presumo que se corrompem até mentalmente nas minhas teses. Comer, aprovar projetos com partido tão pequeno. Sem conchavos, sem carros, pra cumprir oposição. Invertem seu trajeto, os desafetos estão crescendo. Qual ser objeto de troca sem mensalão? Pode contar comigo enquanto for trigo. Patriota se torna joio, eu brigo em lados opostos. Capitão, eu trago 20 mil soldados na tropa. Pelo Brasil honrado, estamos prontos nos postos. Sua difamação é feita pelos opositores. Um bando de cheiradores, viciados, maconheiros, financiadores do tráfico, defensores de malfeitores, divisores de classe entre os brasileiros. Tu representa as dores dos guerreiros que tombaram. Sem flores e pombas brancas, é colete, é fuzil da senhora dos senhores que o sangue derramaram. Todo respeito ao Bolsonaro do Papa Mike Brasil. O partido que ilude os trabalhadores, pensadores com ideais de Frankfurt e de Gramsci. Tiveram sensores e recrutaram professores, doutrinadores que mal sabem que estão com VDC. Na testa esquerda uma orquestra que detesta os valores, contesta a chave mestra divina do Gênesis. George Orwell fez a fábula dos ditadores cruéis, crápulas, vendedores do frenesi. Manifesto comunista, utopia no sentido surrealista, na conquista marxista do foro de SP. Com poder em vista na escola, sem partilha, com a ministro da justiça, chamo o juiz Sérgio Moro. Sem ofensa, mas peça, pensa para o ancião, a expressão viva da inteligência e sabedoria. O Olavo de Carvalho que sempre teve razão, no plano comunista é anos, expunha essa cartilha. Sua difamação é feita pelos opositores, um bando de cheiradores, viciados, maconheiros, financiadores do tráfico, defensores de malfeitores, divisores de classe entre os brasileiros. Tu representa as dores dos guerreiros que tombaram. Sem flores e pombas brancas, é colete, é fuzil da senhora dos senhores que o sangue derramaram. Todo respeito ao Bolsonaro do Papa Mike Brasil. Moro em favela, sou afrodescendente policial. Estou no meio do caos, sobrevivente na guerra. Seu nome está crescente na luta contra o mal. Sei que é desleal a cruz pesada que ela bota na terra. Converso com moradores, senhores de mais idade, lembram da paz com louvores por nostalgia. A ditadura são rancores só nessas faculdades. Que fé é cannabis, ativo e pederastia. Tiram 60% neném os inteligentes, analfabetos funcionais e porteiras de ferro. Criam minorias raciais, sexuais, entre gente. Se age especiais só porque transam com Edo. Quantos políticos nacionais morreram em quedas de aviões? Sem explicações expressas na TV, tão leve o prever o kit com paraquedas. Isso avião cair, PQD, saltar, lutar e vencer. Sua difamação é feita pelos opositores, um bando de cheiradores, viciados, maconheiros, financiadores do tráfico, defensores de malfeitores, divisores de classe entre os brasileiros. Tu representa as dores dos guerreiros que tombaram. Sem flores e pombas brancas, é colete, é fuzil da senhora dos senhores que o sangue derramaram. Todo respeito ao Bolsonaro do Papa Mike Brasil. Respeitosamente, Papa Mike Brasil, Belo Horizonte, 20 de maio de 2018.